Que Deus ilumine bastante. Querido, a gente não tira a casca da ferida num soco só. A gente vai rodando pelas bordas. Que daí onde tá bem afetado, vai ter que esperar um pouquinho para daí arrancar. Deus é muito bom. E faz obras maravilhosas na vida do meu filho. Por isso que eu digo para o meu filho: Aleluia, glória a vós, Senhor, aleluia. Aleluia, glória a vós, Senhor, aleluia. Te dou a paz, te dou a bênção, te dou a luz e te dou a glória da divindade do espaço. Que o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Que assim seja. Muito bem, aqui estamos novamente com a Dona Maria Helena Scremin. E, Dona Maria Helena, a senhora tem uma história muito peculiar com esse espírito que também trabalha através do seu aparelho mediúnico, que é o Monsenhor Celso. Sim. Que história? Conta um pouco pra gente dessa história, antes da, se for da vontade de Deus, de a gente poder falar com ele, quem sabe, ao final dessa história e também colher conhecimento com esse espírito. Mas qual que é a sua história com essa entidade? É o seguinte, eu tenho muita facilidade da atração dos espíritos. Por eu ser uma médium vidente, e aconteceu o seguinte, eu morava numa cidade e cuidava de duas sobrinhas minhas, e tinha uma senhora que ia na minha casa sempre que a gente guardava os restos de alimentos, verdura, que ela levava para dar para os animais delas. E aconteceu o seguinte, ela faleceu, eu não sabia. Um dia eu cheguei na casa do meu irmão para visitar, que eu já estava aqui morando em Curitiba. Daí comecei a me sentir mal, senti uma dor muito grande, uma dor de dente muito forte. Daí vim, quando eu retornei para cá, daí fui no dentista. O dentista quis extrair um dente meu, só que eu sentia muita dor. Ela aplicou umas seis anestesia e não conseguia passar dor. Daí ela quis imobilizar o meu queixo e eu sentia muita dor. Daí eu não deixei. Daí saí chorando pela rua. Uma senhora me encontrou, perguntou o que que estava acontecendo. Eu falei para ela que eu estava com muita dor. Fui atravessar a rua e um carro me bateu. E esse carro, daí o motorista desceu, quis me levar para o hospital evangélico, mas eu vi que não era muita machucadura. Sentei na calçada e coincidiu descer bem do lado da igreja do Rosário. E daí ele insistiu tanto para me levar para o hospital e eu não quis. Daí comecei a chorar muito, entrei na igreja, daí presenciei que tinha um altarzinho com restos mortais e uma placa que dizia: Agradeço por uma graça alcançada, Monsenhor Celso. E eu me ajoelhei. Comecei a chorar muito, daí apareceu uma senhora, me pôs a mão no ombro e falou: Filha, não chore. Cortou uma rosa que tinha num vaso exposto na frente, disse: Vá para casa, faça o chá desta rosa que você vai melhorar. E eu fui, ali onde eu sofri o acidente, era bem perto onde a minha irmã morava, cheguei na casa dela. Pedi para ela fazer o chá para mim, daí ela fez, não doeu mais o meu dente. E daí, dali 3 dias, coincidiu de que a minha cunhada não estava boa, foi numa mulher para benzer e eles indicaram uma pessoa que ia fazer um benzimento nela, no caso seria uma médium, e ela foi. Daí ela benzeu-os. Daí tinha que ir 3 vezes lá, a minha cunhada me insistiu que eu fosse junto, mas eu fui na terceira vez. Quando eu cheguei lá, eu tive uns problemas, que cada vez que eu chegava na casa dela, eu desmaiava na entrada do portão e eles tinham que me carregar para dentro da casa. Ela dava o passe, mas eu não via. Na última vez que eu fiz tomar o passe, daí eu me acordei uns minutos antes de a entidade ir embora. Daí a entidade falou que eu não ia desmaiar mais, que eu não ia cair e que eu ia me sentir melhor. E foi assim que eu conheci essa entidade maravilhosa, que é o Monsenhor Celso, que tive convívio bastante com a médium que trabalhava, até acho que foi em 85 que ela faleceu, e ele me ajudou muito em tudo. Sempre que eu tinha alguma coisa, eu ia na casa dela, ela me dava o passe, eu conversava bastante com ele. E na última comunicação dele, ele falou para mim que ele ia voltar a trabalhar comigo, mas ele não me disse quando e nem onde. E hoje, graças a Deus, eu trabalho com ele, tenho certeza que ele ajuda muita gente e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade dele estar sempre, quando Deus permite, junto com comigo, para ajudar as pessoas que precisam. Entendi. Então vamos recapitular aqui só umas partes para ficar bem claro. Tá. Isso. Agora, como é que foi então essa dor de dente? De onde que ela surgiu e naturalmente a senhora foi buscar ajuda médica? Sim. Primeira coisa. Isso. Ela deu anestesia. É. Só que não bastou. Não. A anestesia não é... Não fazia efeito. Não fazia efeito. E daí com o chá da rosa que eu tomei, que foi pegado do vaso que estava na frente do jazigo dele na igreja, foi que melhorou. Certo. Mas só que depois de acho que de uns 3 meses que eu estava me tratando com ele, daí ele explicou que eu fui visitar a minha família. E justamente perto onde essa senhora morava. Só que eu não sabia que ela tinha falecido, que ela teve câncer na garganta e caiu o queixo dela. Então ela se aproximou de mim e eu comecei a sentir as dores que ela tinha. Ah, então a tal da dor de dente era a inflição em função do espírito que estava encostado em mim. Entendi. A senhora começou dizendo que os médiums, eles atraem espíritos. Como é que é isso? Fala um pouco mais. É, que os médium, eles já têm uma luz. Vamos dizer, uma luz na frente, na parte assim, mais ou menos no coração. E os espíritos, eles enxergam essa luz. Se são espíritos negativos, eles se acolhem na luz, porque eles sentem muito frio. Ele sente muito medo, então é uma maneira como se eu estivesse numa temperatura muito frio e eu pôr um aquecedor para aquecer. Alivia. É. Por isso que eles aproximam. É, aproximam. E como o médium tem o corpo aberto, porque se não tiver proteção, ele vai fazendo uma varredura aonde ele passar. Tá certo. Então pronto, e o que que fez a senhora sair correndo de dentro do consultório daquele jeito? Eu saí com tanto desespero, porque se ela fizesse essa energia, o meu queixo ia ficar anestesiado. Eu não ia sentir. E depois, ainda fiquei com o dente muito tempo na boca. E graças a Deus não foi preciso eu passar por esse processo. Então isso aconteceu, o acidente aconteceu no Largo da Ordem, ali do lado da igreja. Bem na frente da igreja, bem na porta onde a gente entra para ver aonde estão os restos mortais de Monsenhor Celso. Que é aquela porta do lado ali. A portinha do lado. Isso. Hoje tem um ponto de ônibus, acho que lá. Isso. Por que não viu o carro? Foi atropelada mesmo ou ele só bateu de leve? Eu estava desesperada, com muita dor, eu não sabia para onde que eu corria, para onde que eu andava. Porque a médica, a dentista que me atendeu, é na 13 de maio, fica uma rua transversal atrás da igreja. Entendi. E estava desesperada e estava chorando? Muito. Estava chorando. Que as pessoas me seguravam e perguntavam o que estava acontecendo. Claro. O desespero era tão grande, a dor era muito forte, que eu não sabia onde que eu ia achar uma cura, um apoio, alguma coisa para me tirar aquela dor. Nesse momento, aquele espírito já estava exercendo influência sobre a senhora. Sim. Entendi. Porque, na realidade, eu até rezei bastante por essa senhora, porque ela não tinha noção, ela era uma pessoa assim que ela não tinha estudo, que ela não tinha noção, ela não sabia. Eu acho que a hora que ela me viu, porque eu sempre tratei bem, a gente sempre ajudava muito ela, ela acho que foi assim, querer sentir um apoio comigo. E tornou-se um encosto. É. Tornou-se um probleminha, né? Que não é difícil de resolver, né? Certo. E aí, pode falar. É, não é difícil de resolver, porque se a gente orar, se a gente pedir, eu hoje atendo muitas pessoas e é muito bom ajudar as pessoas quando a gente pode. Olha lá. Pronto. E aí, como é que foi, então, a experiência do acidente? Foi passar a rua e... É, eu fui atravessar a rua para passar bem na frente da igreja. E o rapaz não viu, estava chorando bastante, ele ficou muito nervoso, ele quis me levar para o hospital. Caiu no chão? Caí no chão. Saiu sangue? É, sim, minhas pernas sangraram bastante. Quebrou alguma coisa? Bati o braço, não chegou a quebrar, mas as machucaduras, porque eu dei bem no capô da frente. Claro. Quebrou os vidros da iluminação do carro. Ixi. Foi um baque mais ou menos. Severo, né? E aí, vou te levar para o hospital e você não? Não. Não eu quer. Achei que eu a machucadura que eu tinha levado e estava muito assustada também. E daí não quis. Mas ele tentou prestar socorro, mas eu disse que não. Isso. Entrei na igreja e me senti mais segura dentro da igreja, até que a senhora apareceu do nada. Do nada. Do nada ela apareceu e me deu aquela rosa, mas eu não vi a mulher sair, não vi ela sair da igreja. Não viu ela entrar também? Não, isso. Foi instantâneo. E entrou na igreja para quê? Para acalmar. Sim. E aí ela... foi ali onde estava o Monsenhor. Isso, ela já veio intuída por ele. Ela veio intuída por ele. Porque mais tarde, ele me passou a mensagem que essa senhora era uma senhora que atendia na casa paroquial onde ele estava. Ele materializou ela, para ela me dar a rosa, para mim fazer o chá, para mim melhorar. Nossa! Então, quando a senhora entrou, fez a sua oração ali para ele. Sim. Como é que foi esse momento dessa oração? Olha, eu chorei muito quando que eu vi que aquele arranjo de flor muito bonito na frente. E eu disse assim, o resto dos mortais dele está aqui. Isso. É porque é um espírito iluminado que Deus permitiu que ficasse aqui dentro da igreja. Que eu vi a placa de agradecimento, como está lá até hoje no jazigo dele. E que agradecia por uma graça recebida. Então eu pedi para ele se ele me ajudava a passar aquela dor terrível que eu não aguentava. Tá e foi pronto. Quando a mulher apareceu. Daí que ela apareceu. Isso. E depois, mais tarde, eu fui saber que era uma senhora que trabalhava na casa paroquial onde atendia Deus. No tempo que ele era vivo. No tempo que ele era vivo. E ela, obviamente, um espírito desencarnado que veio para ajudar. Porque também é uma missionária do da espiritualidade, a gente não tem noção se já deve estar encarnada de novo, ou está fazendo uma missão lá em cima, mas foi a criatura que me deu o apoio de me passar a dor. E como é que foi a hora que ela chegou? Como foi essa experiência com ela? Eu não vi porque eu estava chorando muito, com a mão no rosto, e ela apertou meu ombro direito. E já cortou a rosa, me deu, e eu continuei chorando ali, daí me acalmei, mas também não vi ela entrar, não vi ela sair. Claro. Porque não fazia parte daqui. A senhora é uma pessoa que vê os espíritos. Sim. Qual foi a diferença entre ver um espírito e naquele dia ter visto ela? Foi mais materializado? Que o espírito, ele se apresenta como a maneira que ele gosta, né? Mas como eu ouvi, porque o espírito, ele não anda, ele flutua. E no caso, acho que foi que ela estava flutuando e não andando. Você conhece quando é uma pessoa encarnada que te apoia, que te pega, ou quando é um espírito. Isso, entendi. Eles têm sensações diferentes. Ah. Porque o espírito, ele é invisível. Ele ultrapassa qualquer coisa. Certo. Passa para o meio de um carro, passa para o meio da parede. Isso. Ele passa em qualquer lugar. E ela estava mais fisicalizada ali. É, de momento, porque eu não vi ela andar. Ah, entendi. Né? Mas como eu estava muito nervosa, como eu estava desesperada, depois com o passar do tempo que ele passou, que ele materializou ela, isso, acho que com um pouco da minha energia ainda, isso, mesmo, claro. Decadente do jeito que estava, para ela me passar o remédio para me melhorar. Entendi. Porque o esforço ali na realidade, como a senhora já tinha a vidência, seria talvez só mesmo de materializar aquela parte da mão que segurava a rosa e que precisava tirar a rosa dali e entregar na sua mão. Que eu não ia ter esse pensamento de tirar a rosa, como era um enfeite que era para ele ali, né? Claro. Não ia mexer no vaso. É, pô. Né? Era um presente dele. Dele. Mas eu acho que o melhor presente de Deus é que ele esteja ajudando todas as pessoas. Tantos acho que deve ter familiares aqui. Nossa. Tem homenagem para ele, né? Isso. Mas ele continua o grande guerreiro da igreja e ajuda muitas pessoas. É muito bom a gente ter contato com esses espíritos iluminados que podem ajudar em tanta coisa. Hoje em dia, que as coisas têm coisas que estão muito difícil. E aí ela chegou, entregou a rosa e falou? Para mim fazer um chá da rosa, que era para mim parar de chorar, que eu ia tomar o chá da rosa e eu já ia melhorar. E foi o que aconteceu. Cheguei na casa da minha irmã, ela fez os curativos, falei para ela fazer o chá, ela fez o chá, eu tomei o chá da rosa. Nunca mais tive aquela dor, sumiu na hora. E nesse tempo, aquela médium que incorporava o Monsenhor estava viva ainda? Estava viva. Então, só que a senhora não conhecia ela? Não conhecia, mas em prazo de 3 dias ele fez eu entrar em contato com ela. Com ela, então como é que foi isso? Como que ele fez isso? Tá, então era o seguinte. Tinha uma moça que morava perto da casa dela, só tinha uma casa no meio, que era o intervalo de onde eles moravam. O irmão da minha cunhada namorava essa moça. Olha. Daí a minha cunhada estava com muita dor nas costas. Daí pediu para foi levar ela lá para eles fazerem uma massagem, para fazer uma costura lá. Daí ela foi. Só que a senhora que morava na frente atendeu e disse: o caso seu, eu já fiz a costura da reditura, a senhora vai voltar aqui, mas isso não é comigo, é com a vizinha da frente, com a Tarja, que ela chama-se Targina, né? Chamava, deixou nós em 85. E Daí a minha cunhada tinha que ir 3 vezes lá para fazer o procedimento que precisava. E daí nessa terceira vez que ela foi, eu fui junto. Por quê? Ela convidou? Como é que ela foi? Convidou porque ela queria tanto que eu fosse para lá e daí eu fui. Ah. Mas eu tive um problema. Quando chegava lá, eu desmaiava. Isso. E daí eu não via nem o guia se retirar. Só depois da terceira vez, uns minutos antes dele desincorporar, que ele falou que eu não ia cair mais lá. E daí a gente teve um relacionamento muito bom com a família. Sinto muito saudades deles, mas sei que eles estão bem, que estão numa elevação melhor. E na última comunicação que ela teve com ele, daí ele me falou: olha, irmã, o meu aparelho vai desencarnar no dia 30, é o último dia dela aqui na vida terrena, mas eu vou voltar a trabalhar com você, só que eu não tenho a liberdade de dizer nem quando e nem como. E eu agradeci. Oh. E passar dos tempos, daí ele veio trabalhar comigo e continua me orientando, me ajudando, não só a mim, com tantas pessoas que precisam de ajuda. Ele sabia então certo a data que o aparelho dele ia desencarnar. E deu mesmo no dia que ele falou? Falou. E como é que foi a história com seu pai? Meu pai era assim. Eu conheci essa família, que eu ia lá tomar passe. Elas eram 3 irmãs. Tinha a que era mais velha do que a que era médium. E eu tinha uma irmã minha também, que a gente se dava muito bem. Foi essa que fez o chá da roça. Um dia eu presenciei assim do nada, uma igreja com uma entrada do lado e a outra na frente. Entraram as 2 mulheres na porta do lado e eu fui por entrar na porta da frente. Foi uma visão? Uma visão. Daí as 2 mulheres entraram, botaram aquele lenço preto assim na frente e as 2 se viraram no mesmo sentido para mim na porta. E as 2 ergueram o véu. Só que eu parei, estacionei na porta, não entrei na igreja. Só que dali 2 dias a minha irmã morreu num acidente. Ai. E dali mais um dia a irmã dessa irmã que era médium também teve um infarto fulminante. Nossa. Então eu perdi as 2 pessoas queridas, foi um sofrimento pra gente. Isso. E teve muita continuação disso aí. Né? Porque daí me abalou bastante, eu me dava muito com a minha irmã, então assim, ela não aceitava a morte. Então teve muitos transtornos. Né? Claro. Agora com meu pai, quando meu pai faleceu, a minha irmã faleceu 15, ela morreu em maio e ele morreu em junho. Só que daí eu comecei a ter mais contato, porque eu ia, que a minha amiga sentia muita falta da irmã dela, era médium, e eu também, porque tinha perdido a minha irmã. Só que daí ele me orientou, eu estava trabalhando. Monsenhor. Monsenhor. Que era para mim pedir para o meu patrão me liberar para mim ficar com meu pai, que ele ia ficar mais 22 dias na terra e daí ia desencarnar. Que era para mim ficar o tempo todo com ele e que no dia 20 de junho, às 20 horas, ele deixava o planeta Terra. Então, e foi o que aconteceu. Nossa. E daí eu falei para ele: Monsenhor Celso, eu amo meu pai, gosto muito dele, sei que ele está sofrendo já 1 ano, daí como que eu vou fazer sabendo o horário, o dia que ele vai falecer? Daí ele disse: eu vou estar junto com você todos esses dias. E de fato ficou e bateu a data que ele falou. Claro. Então, esses dias... Num desses dias que a senhora estava indo lá, ele disse: olha, você pode, como é que é, sair do emprego? Não, pedir uma licença. Pedir uma licença. Licença. Que a gente vai ajudar. E ele estava doente. Porque meu pai estava bem doente, né? Você não ficou preocupada com... com o trabalho? Não. Ele disse assim, que eles eram umas pessoas simples, meus patrão, mas que eles iam aceitar, porque sabia que era por um motivo de doença, e uma que ele seria meu pai, né? Claro. Então, fiquei todo o tempo, e depois voltei ao trabalho. E a gente continua tocando a vida, que seja como Deus quiser. Você chegou a revelar para o seu pai que você sabia o dia que ele ia morrer? Não. Não precisava, né? Não. Não era o caso. Daí eu deitei na cama, assim, era de madrugada, a gente tinha pedido para a enfermeira desligar os aparelhos que estavam ligados nele, mas ele conversou até o último suspiro que ele teve, se despediu de toda a família. Daí ele pediu 3 horas da madrugada para que eu rezasse um terço para ele descansar. Mas então desligaram o aparelho dele? Aparelho, que eu digo assim, era soro que ele tinha, porque ele conversou até o último momento. Então ele não morreu por eutanásia, não? Não. Ele não morreu porque desligaram os aparelhos? Não. Ele morreu no dia que chegou a hora. O que ele tinha, assim, é que ele usava soro, tinha sonda, essas coisas. Ah. Mas ele conversou até a última hora. Entendi. E daí eu fui fazer o terço, rezei o terço, daí deitei assim na cama e comecei a chorar, que ia ser difícil e tal. Daí a Maria Bueno apareceu. Maria Bueno? É, minha guia também. E daí ela só chacoalhou a cabeça, que não tinha mais solução e que ele ia se desligar. Ele ia se desligar. Ia se desligar. Mas não seria a causa da morte o desligamento de nenhum aparelho? Não. Não, é que a gente não tinha muita prática. Como ele tomou a injeção 1 ano, a gente tinha medo de machucar. Então já tinha enfermeira que cuidava do soro quando acabava, para trocar, essas coisas. Entendi. Claro. E... certo. E aí, quando, depois que morreu, você voltou a conversar com o Senhor Celso, depois que seu pai morreu? Voltei. O que, que ele disse? É que ele estava junto e eu agradeci, né? Agradeci por ele ter me ajudado e me dado aquela força benéfica, né? Claro. E ia constante lá, que às vezes esse aparelho dele era muito doente. Amém. Para dar passe nela, para conversar com ela, todo momento que eu pude passar com ela. Eu acho que ela foi bem, bem desenvolvida no plano espiritual. E é uma graça que ela deixou para mim, né? Que é uma continuidade. Ele chegou e disse, eu vou trabalhar com você. Sim. Não sei quando nem como. Não deram permissão. Ele falou. Não deram permissão para ele. Nem quando e nem como. De revelar isso. Isso. Ah. E daí, quando foi a primeira vez que ele veio para trabalhar, como é que foi? Olha, porque eu já tinha mediunidade bastante, ele me ensinou muita coisa que eu não sabia, que às vezes o médium, o guia chega, quer falar, o médium fica quieto. Né? Porque o médium, ele tem que ter a percepção. É. Né? Ah, é. Ou se for psicografar, às vezes ele só tem a intuição do braço, o da mão, né? Agora eu, como sou médium vidente, e como tenho facilidade de comunicação, então não foi difícil para ele, para a gente ter uma boa iluminação. Ou seja, um trabalho em conjunto. Sim. Então, a primeira vez que ele chegou, a senhora viu ele? Conversou assim? Eu sempre vejo, eu sempre converso. Isso. Porque não é sempre que esses mentores podem estar junto com a gente, porque eles têm missão no espaço. Ai. Muito bem. Então, e daí descobriu que chegou o momento dele trabalhar com a senhora. Sim. E ele descobriu também como ele iria trabalhar e como que ele veio trabalhando com a senhora depois da primeira vez. Porque as entidades, quando elas vêm trabalhar, elas já se apresentam para mim. É? Sim. Como é que ele faz? É, a gente já vê. Vê? Né? ver. Que a senhora tem a vidência, né? Já vem aquela sensação, porque cada um tem uma maneira de chegar, né? Agora, o médico e psicografa, eles às vezes só tem intuição e vai passando, né? Vai passando. Claro. Agora não, mas ele se apresenta. Se apresenta. Se apresenta. Então ele chega isso. E aí ele trabalha através da senhora na forma de passe, de cura, de instrução. É, instrução, o que vocês quiserem. Se a pessoa está muito doente, eu vou muito nos hospitais, eles acompanham para a gente dar um passe, para a gente... É, orientar uma pessoa que esteja em desespero, porque às vezes a pessoa, ela mesma pode ter uma autoajuda, mas é muito difícil conforme o que está acontecendo. Ah. Daí ela não dá campo para os mentores chegar perto. Uhum. E assim mesmo, né? Uhum. Já fui tratar pessoas nos hospitais que a gente vê, mas eu já sei, você vai deixar a terra, você não vai. Eles marcam um horário que a pessoa retorna, ou você não vai retornar, ele já avisa, uhum. né? Já ajudei num desligamento de uma pessoa que não queria se desligar de jeito nenhum, já estava com a matéria bem danificada e não queria deixar o corpo de jeito nenhum. E ajudou com o amparo Sim. dos guias? Não, foi eu mais uns amigos meus que são médicos. Daí foram para ajudar, a gente fez um evangelho, uhum. e daí um dos meus amigos pediu se eu podia entrar em contato com ele e pedir para ele se desligar. Uhum. Já estava só bem danificada a matéria, Sim. só no oxigênio, né? E daí eu conversei com ele, ele estava encostado na parede e o corpo dele estava no leito, assim, numa maca, na casa dele. Sim. Daí eu falei, meu irmão, veja o estado que está a tua matéria. Ah, ele estava fora do corpo? Tá fora do corpo. Não estava desligado. Ele estava em coma, então. É, estava em coma, então. E aí chegou lá, a senhora chegou lá, viu ele como? Daí eu vi, nós demos passe, né, dele, só que um dos meus companheiros que trabalha comigo, sabe que eu tenho evidência, pediu para mim ver se eu conseguia falar com ele. Isso. Daí ele estava encostado na parede. Daí eu falei, meu irmão, veja como é que está a tua matéria. Você não tem como você retornar, porque os órgãos estavam parando tudo. Daí eu digo, veja, a tua esposa... É, sofreu um derrame e perdeu a fala, não falava com ninguém. Eles gastaram tudo que eles tinham em função dele que estava doente. É. Daí eu falei, se desligue, deixe. Ó, os mensageiros vêm te socorrer, siga teu caminho, deixe essa matéria. Daí ele me disse que ele escutou. Daí ele disse que só dali 24 horas ele se desligava. Dali 24 horas ele se desligou. Ah. Mas se desligou. E a senhora falou para todos os irmãos que estavam ali, para o médico, a Não. informação que ele passou? Não, porque tem uns amigos meus assim que eles são espíritas e são médicos também, né? Isso. Não, daí eles prestaram. E não faz muito tempo encontrei com a filha dele. Fazia acho que uns 35 anos que eu não via ela, encontrei Nossa. Na casa de uma amiga. Ela me abraçou muito, ela chorou muito. Diz que a ajuda melhor que eles tiveram foi o dia que a gente chegou a fazer o evangelho, que eu conversei com ele e ele se desligou da matéria. Eles perderam tudo, mas a vida para eles continuaram. Depois que ele informou que em 24 horas ele partiria, Sim. a senhora passou essa informação? Passei com os médicos que estavam comigo. Para os médiuns? Para a família também, porque nós estávamos fazendo evangelho na casa deles, Mas né? Mas para a equipe do hospital, não? Não, é que tinha os médicos que estavam lá. Já estava lá também? Já estava lá. E ficou sabendo? Já sabia entendi. Que ele ia se desligar. Inclusive foi um dos médicos que pediu para mim conversar com ele. Olha... E o fato se verificou realmente. Sim. Se desligou no Se desligou no horário X que ele falou. Nossa, entendi. Isso é um dos casos que a senhora já viveu. É, Esse é um dos casos. Mas por conta da vidência, a senhora sempre é chamada para vir aqui e ali. É. E a senhora não cobra nada para fazer essas coisas. Não, eu acho que a gente recebe de graça. A gente dá de graça. Tá Isso certo. Vai do coração de cada um. Claro, claro. Né? Claro, tá certo. Então, aí, qual que é... Bom, naturalmente as pessoas que estão vendo a senhora agora sabem que a senhora vê os espíritos, talvez querem saber um pouco da senhora como é que está esse ambiente onde a gente está se encontrando agora. Quem que a senhora vê aqui, quem que se apresenta a sua vidência. Quando eu vou fazer um trabalho que está marcado, sim, já tem as equipes das minhas entidades que vão trabalhar. Para começar, eles nunca chegam junto com a gente. Olha. Eles já vêm antecipado. Antecipado. Para preparar o terreno. Uhum. Né? Certo. Porque você sabe, quando a gente vai fazer um trabalho, tanto tem o pessoal das esquerdas, que nós temos o anjo de guarda, nós temos o anjo guardião, nós temos guias. Nós temos várias entidades, que nem no caso meu, que são várias entidades que eu trabalho, a criança, é, várias, né? Então ele já vem preparar o terreno. Já vem. E tem muitos que vai me barrar, para mim não vir. Barrar, é? Sim. Ele está acomodado na residência, ele está acomodado no lugar onde que ele está. Uhum. Então ele não quer que as pessoas tirem... como diz assim, tirem a liberdade do que ele está fazendo ali. É, entendi. Mas assim, hoje especificamente, vamos ver, a senhora veio para cá hoje, desde o momento que a senhora queria vir, não teve, hoje não teve ninguém querendo barrar. Né? Não, ninguém barrou, tá tudo beleza. Daí, porque eles oram bastante aqui na casa, já faz muito tempo que eu conheço eles. Esse ambiente que a gente E já fico mentalizando as entidades, as coisas. Porque os espíritos, eles não vão chegar na hora. Uhum. Eles já têm, né? Já tem o preparo. Tem. Os guardiões que vêm para fazer a limpeza, que vêm para preparar, né? Isso. É a mesma coisa, você marca uma reunião, você vai fazer aquela reunião, é. Mas você tem que estar com as coisas meio tudo equipado. Tudo preparado, né? Às vezes acontece também de a pessoa não conseguir chegar no horário, dá um probleminha antes de você não chegar. Mas às vezes é para acontecer alguma coisa com você, então as entidades já preparam para que você não chegue no horário, para que você ultrapasse isso. Mas você diz, mas eu vou chegar 2, 3 horas lá do horário, mas eu tenho que chegar. Isso. Às vezes é alguma coisa que vai acontecer com você, então as pessoas não devem ficar nervosas, porque às vezes é alguma coisa que está cortando do trajeto da pessoa. Tudo tem o seu momento certo. Tem. Tá certo, então. Então, agora aqui dentro desse momento, pela sua vidência, quem que a senhora vê aqui? Olha, tem os teus guias, que estão próximos de você. Uhum. Porque você é uma pessoa muito correta. Você gosta das coisas certas. Você não gosta de falsidade. Não. Isso você já tem, já veio de berço. Uhum. Né? Já se preparou do outro reinado para você vir. Certo. É isso que você gosta. Você é uma pessoa simples, você é uma pessoa muito pontual, você procura fazer as coisas certinho. Ah, é. E quando, às vezes, não é por esse caminho que vai. Né? Tem que respeitar. Então, aqui, a casa está preparada, o irmão que mora aqui, tenham a fé deles, tenham as orações que eles fazem, vão em busca daquilo que é o melhor. Isso. Agora, a vida da gente é como um tempo. Uhum. Às vezes o tempo está bom, o dia está enluarado, o céu está enluarado, e a temperatura beleza, daqui a pouco apronta uma chuva, vem, varre tudo, molha tudo. Ou acontece um monte de coisa. Então nós passamos por uma turbulência assim. Né? Mas aqui está, nossos anjos de guarda, senão não estava aqui. Isso. Os meus guias que estão aqui, tanto tem criança brincando, como tem os outros guias que estão aqui, né? Para ajudar e fortalecer todas as pessoas. Isso. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos dignos de receber a paz, a bênção, a luz, a glória, que ilumina todos os nossos irmãos. Não nós esquecendo das pessoas, como a gente poder vir até aqui, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão doentes nas casas, as pessoas que estão passando por problemas difíceis. Porque às vezes é a oração que dá o caminho. Como eu vejo Jesus aqui, com os braços abertos, se delicionando a todos, irmãos, que somos filhos de Deus, que precisamos da paz, nós precisamos da luz, nós precisamos da glória, nós precisamos do caminho mais elevado que nós podemos seguir os nossos passos sem queda, sem ultrapassa, sempre na direção certa. Por isso ele já está com o braço lá erguido. Vamos na direção certa, na direção onde Deus nos conduz, traz a paz, a bênção, a luz para todos os nossos irmãos. Louvado seja. Assim seja. E o Monsenhor, você chegou a vê-lo, ele já está por aqui, como é que foi? Tá, porque eu gosto de conversar. Eu tenho o meu altar na minha casa, uma pessoa liga, eu estou desesperada, Marilena, porque tá, não precisa contar o problema da pessoa, porque problema tem vários. É, né? Claro, claro. Cada um tem um deslize de uma maneira. Ai. Mas eu vou, já rezo, já peço, para que tenha tranquilidade, para que tenha paz. Porque a pessoa estando nervosa, a pessoa alterada, ela faz essas coisas que não deve. Isso era uma benzedeira também. Ah, benzo. Ixi, até os cachorros, papagaio, periquito, tudo que tiver na frente. Porque os animais também têm vida. Deve os animais, cuidar. Os animais também têm alma. Uhum. Né? Ah, é. Faz parte da nossa vida. Uhum. E é tão bom. Às vezes, você sabe que agora eles fazem uma terapia com as pessoas que têm câncer, os bichos todos preparados, todo bonitinho, para levar uma alegria para as crianças, para levar uma alegria para as pessoas. Isso. E a senhora benze eles quando eles estão ruins. Ah, eu bem. Vou, quero ver se eu vou numa ONG para mim dar uma olhada nos bichinhos, nos... Que isso é muito bom. Graças a Deus. O cachorro, ele fica preso, que ele fica... É, sempre preso. Acho que ninguém gostaria de ficar preso. É. Você gostaria de ficar preso? Não. Então, a gente tem que ter a liberdade. É. Olha, o melhor remédio para a gente é a liberdade. É. De certo modo, né? É. É uma liberdade sadia, uma liberdade que vai fazer bom para você. Agora os bichinhos é tão bom, vê eles bonitinhos, correndo, não tem vida longa, né? Porque às vezes depende da geração deles, mas é muito gostoso ver, você está numa mata, você vê o cantar dos pássaros, quando as flores começam a florescer, quando eles começam a comer os frutos, isso é uma benção. Uma benção. É, uma iluminação para a gente. Graças a Deus. Então, qual que é a possibilidade da gente trocar um pouco de ideia com o espírito do Monsenhor Celso através do seu aparelho mediúnico? Sim, eu vou pedir para que ele passe uma mensagem, por mais que seja, não seja tão prolongada, né? Mas ele vai trazer a paz para muita gente. Vai. Ame, reze, aonde você estiver. Sabe o que o Monsenhor Celso fazia quando ele estava na vida? As pessoas iam lá rezar para ele, ele pegava um papelzinho e escrevia assim, num papelzinho quadradinho assim, né? Fazia assim uma cruz, daí ele escrevia assim, dobrava aquele papelzinho, mandava a pessoa andar 3, 4 quadras e abrir o papel. O que que tinha no papel? O que que tinha? Abria, faça tantos Pai Nossos, faça tantas Ave Marias, faça tantos... Tanto e Salve Rainha, a oração que ele pedia para as pessoas fazer. Olha! Né? Muita gente, eu conheci pessoas que conheceu ele. Sabe? Então, o que ele fazia? Monsenhor Celso, ele andava, brincava com as crianças, erguia as crianças para apertar a campainha. Daí a pessoa saía, ele com a criança e dava com a mão, e embora, abençoava, e embora. É um espírito divertido, feliz, alegre, né? É. Teve um velório de um bispo na catedral e chegou uns bêbados lá e começaram a tumultuar. Ele sempre andava com o bolso cheio de bala. Daí pegou, foi lá e deu uns caramelos, bala de caramelo, né? Na época dele, não tinha tanta coisa como tem hoje. É, né? Deu umas balas de caramelo e pediu para os nossos irmãozinhos que estavam meio embriagados, né? Deixar o recinto para que eles continuassem a velar o nosso irmão que estava lá dentro. Como que você definiria o espírito do Monsenhor Celso e a ação desse espírito na sua vida hoje? Você sabe que o Monsenhor Celso foi um espírito encarnado de estrutura baixa. Né? Estatura baixa. Né? É. Mas ele é imenso no coração. Oh. Imenso no espírito. Porque ele é muito doce. Oh. Ele ajuda muita gente. Muita gente. Que bom essas pessoas que sempre vão lá na igreja, que vão lá. Eu gosto de ir na missa das 5, das 6. E às vezes nem só para conversar com ele ali. Aonde estiver eu converso com ele. Porque ele te tira enfermidade, ele te dá paz na tua alma, que às vezes é muito difícil. E ele conversa, e ele ora, e ele faz uma oração benéfica. Que ajuda muita gente. Tem pessoas que chegam na minha casa chorando, desesperado, que eu tenho que acalmar para mim poder atender. Certo. Ele traz, vem aquela paz, aquela maravilha. É o que ele fazia para mim. Tá certo. E hoje eu me sinto uma dádiva de Deus, por ter a presença dele sempre. Apesar que ele tem os compromissos dele. Certo. Porque os guias, eles não ficam 24 horas com a gente, porque eles têm os comandos deles lá fora, né? Ah. Ocupação. Então, nós também temos o nosso compromisso, né? Mas isso não impede que você peça para ele te ajudar em algum sentido. Você sabe que nós somos ser humano que estamos aqui na Terra para passar por momentos muito difíceis. E às vezes a gente não aguenta. Então, não é mais fácil a gente pedir a proteção, em vez de você dar burro na aonde você está, dá murro na parede, dá murro na mesa, ou bateu o que você tem para ver se resolve o problema. Não resolve, isso atrai mais problema. Mais problema. Tá então, certo. Mas sim. Tá certo. Então, quando a senhora estiver pronta, quiser trazer o Monsenhor, o nosso amigo, a gente vai conversar com ele. Graças a Deus. Louvado seja. Amém, Jesus. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo aos nossos mensageiros divinos que nos assiste toda hora, todo momento, que seja bem-vindo nesta hora, nesse momento que mais nós queremos agradecer, pedir a tua súplica, que seja bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus, seja bem-vindo em nome de Deus, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos que nos tem ofendido, não deixeis cair na tentação, mas livre e liberte de todos os males, que assim seja. Que seja bem-vindo, Mestre querido do universo. Pedindo a todos os meus mensageiros que aqui estão, e os visitantes estão, Senhor Jesus, que abrande e abençoe todos os nossos irmãos, que assim seja. Na glória do Divino Espírito Santo, as três pessoas, da Santíssima Trindade, Jesus, Maria e José, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Que o Divino Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, traga força, bênção e proteção, que o corpo dos nossos irmãos fique são. pedindo muita paz, pedindo muita bênção, pedindo muita luz para todos os nossos irmãos que morreram na esperança de receber a paz, a bênção e a luz. Que sejam todos abençoados com o galinho do monte, com a água da fonte. Se tiverem pé, não cansarão. Se tiverem mão, não pegarão. Se tiverem ouvido, não virão. Se tiverem boca, não falarão. Se tiverem olho, não enxergarão. Se tiverem laço, não laçarão. Assim como os doces apóstolos seguiram o Cristo Consolador, tanto na alegria como na dor. Fiquem com Deus e fiquem com Jesus. Fique com Deus e fique com Jesus. Que Deus é maravilhoso e faz obras maravilhosas na vida dos nossos irmãos. Sempre elevando o pensamento bem alto a Deus e a Jesus, pedindo a misericórdia divina. Que Nossa Senhora da Luz ilumine todos os passos dos nossos irmãos, que são muitos que precisam da bênção, da divindade, da iluminação, para glorificar os passos, os pensamentos dos nossos irmãos. Que os nossos irmãos fiquem na paz, na bênção, na luz e na glória da divindade do espaço, que assim seja. Como vai você, meu irmão? Graças a Deus, muito bem, muito obrigado por estar conosco. Que assim seja. Como você chama? Jefferson. Jefferson? Isso. É só você na família? Ah, não, eu tenho mais dois irmãos. Tá, você é o mais velho? Não, sou mais novo. Do meio. Do meio. É só mais novo. Seu pai e sua mãe? Tudo bem. Quanto tempo você está se dedicando para Deus? Desde quando você nasceu, né? Só que a tua viagem é longa. É longa? É. Graças a Deus. Que Deus vai te amparar. Que Deus vai te proteger. Uhum. Que Deus vai assistir você, meu filho. Uhum. Deus é maravilhoso e faz obras maravilhosas na vida dos nossos irmãos. Por isso que eu sempre falo para os meus irmãos, para esse cílio da face da terra, sempre bata seu pé direito e grite: o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder, que traz a paz, a bênção, a luz para todos os nossos irmãos. Muita paz, muito amor, muita luz e muita glória, que seja quebrado todas as fontes negativas, para que não possa perturbar nenhum que quer que seja dos meus irmãozinhos, que precisa da luz divina e que brilha em todos os cantos e recantos desse planeta Terra a Terra. E que vocês fiquem na paz de Deus e de Jesus. Há quanto tempo, meu irmão, você se dedica aos nossos irmãozinhos do outro lado, que faz parte do global entre os espíritos e as matérias, as crenças e as religiões? O diálogo com os espíritos está no quarto ano de existência. É isso que o senhor perguntou? Isso. Isso. Meu irmão. Estamos no quarto ano já. Quanto tempo você está nessa cidade? Olha, em Curitiba, acho que uns 8 meses. Sim. 11 meses. Você viveu muito fora, né, filho? É, sim, sim. Você parece um cigano. Só que não nasceu de um ventre cigano, né? Não. A sua mãe, como é que tá? Graças a Deus, graças a Deus. Você vê ela sempre? Ou graças você conversa com sim, ela sim, sempre? Sim, conversa, sim, sim, sim. A conversa, meu irmão, oh, é um grande veículo para vocês. E hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Tá. Eles estão lá do outro lado do mundo e vocês estão conversando como gente... nós estivéssemos dialogando com eu e você. É. Não é mesmo? Sim, estou muito feliz, viu, de dialogar com o senhor. Sim. Estamos aqui morando numa rua que tem o senhor amou o senhor Celso, correto? Sim, você mora lá. E numa rua que tem o nome do senhor. Pois é, você veja. Então não tem jeito dos nossos irmãos esquecerem. Está registrado na rua. Está na igreja, também está meus restos mortais, né? Isso. Então também sempre será lembrado, minha filha. Hoje em dia, as pessoas preferem mais quando o desencarne acontece, quando o filho acaba de cumprir a missão aqui e vai fazer outra missão de cremarem os corpos, né? Sim. Mas você sabe que tem, passa por um processo, né, meu irmão? Ah, tem que esperar. Precisa mais ou menos umas 72 horas, se pudesse até mais. Antes de cremar. Porque hoje os espíritos ficam grudados na carne, no corpo que utiliza. Uhum. Às vezes como fosse uma mordaça. Para não ser largada ali. Uhum. E daí com a cremação, o espírito sofre. O espírito passa por um processo, né, meio penoso. Mas a gente ora, a gente vigília, a gente pede. Cada um é cada um, meu filho. Se eu pôr 1000 pessoas aqui, um não tem o pensamento igual ao outro. Pode ter parecido. E não são as mesmas células. São outras adobadas. Não é mesmo? Ô, monsenhor. Pode falar, filho. Estou te escutando. Qual que foi o maior aprendizado que o senhor levou da sua última encarnação? Muita coisa, meu filho. Muita coisa. O carnicismo foi um diploma que eu trouxe pra cá. O senhor dava uma escapada? O senhor era católico, claro. Não fervoroso. Sei. Pra isso fiz um juramento. Isso, e dava uma escapada lá no Espiritismo. Querido, filho, todos são filhos de Deus. Isso. Ele seja crente, ele seja católico, ele seja um ateu. Mas você, que tem tantas entrevistas com as entidades, você sabe, ou se você não tem nenhuma, mas que fique nenhuma, que fique nem duas. Isso. Porque um é aliado com o outro. A religião, né? É, as pessoas não podem viver ao léu. Meu aparelho atendeu uma pessoa ontem da família, que o marido dela é bem contra, é sobre religião. Tem pessoas que não querem seguir nada. É. É a mesma coisa, querido, você pôr uma rosa, uma flor, porque eu gosto muito de flor, num vaso sem água. É. Aonde que está a vida dela? Puxa. Que se ela está na terra, ela tem a umidade da terra. Uhum. Se ela está no vaso, meu aparelho adora flor. Então ela tem muitos. É um carisma dela. Uhum. Antes lidar com as flores, do que está batendo num, está batendo no outro, está fazendo maldade para os outros, né? Isso. E você sabe que conversando com as flores, elas não se escutam. Uhum. Com os animais. Agradeço muito a Deus e a Jesus. Meu aparelho um pouco preocupado, mas ela vai ter todos os méritos para ela seguir a vida dela, até quando Deus permitir que ela deixe esse estágio. Nossa. E passe para outra. Que coisa maravilhosa. Que ela seja essa grande guerreira, meu filho. Uhum. Grande guerreira mesmo, porque eu labutei muito para esse aparelho ficar aqui na Terra. Meu aparelho passou por uma desobsessão. Eu estava aqui ouvindo o que ela estava passando. Aquela irmã que eu trabalhava com ela, que trabalhei muito tempo, que a gente se dava muito com a família dela, ela estava muito fraquinha. Mas ela ajudou muito. Meu aparelho motivou muito eles, ajudou muito eles. Que ela não olha quem, às vezes, para ajudar. Mas você sabe, né, filho, que nem tudo é fácil na vida. Nem tudo é fácil, não. Daí me pediram, quando meu aparelho estava obsediado, que ela fosse disciplinar a entidade. Como ela já estava lá nos 70 e qualquer coisa, ela disse que ela não podia... A outra médium na qual a senhora vinha, né? Isso. Ela não podia ter contato com o aparelho, com a legião de espírito que estava com ela. Você quer saber o que, que eu fiz? O que, que o senhor fez? Eu peguei o espírito do meu aparelho, levei na igreja de São Francisco e pedi para São Francisco tomar conta até nós poder desenliar o marasmo que estava dos pés-cabeça. Uma que a irmã dela desencarnou, uhum, e não aceitou a morte, uhum, se reuniu com mais uma cambada, uhum, porque estava perturbada, e daí ficou no meu aparelho. Uhum. Mas ela ainda ajudou meu aparelho, sabe? Ajudou, é? Ajudou. Eles levaram meu aparelho para o Hospital do Pinel. Daí meu aparelho conversou com dois médicos lá. Uhum. Tinha um médico que tinha pendência na faculdade. E daí a gente conversando com ela, era muito inteligente, essa irmã dela. Daí ela resolveu ajudar o médico. Pediu a bolsa dele que estava, as apostilas, as coisas. Pegou, fez todo o trabalho matemático, que ele era bem burrinho nessas alturas. Uhum. Ensinou para ele bem certinho, para ele não deixar o meu aparelho internado, porque senão meu aparelho ia desencarnar. Essa é a outra médium na qual o senhor vinha? Não, meu aparelho mesmo. Esse de agora? É. Que o senhor está usando agora? Isso. Então deixa eu ver no começo se eu entendi bem. Como é que ela, esse hospital é um hospital de louco? Sim. Como é que ela foi parar lá? Porque levaram, chamaram, que ela estava em crise. E a irmã não se dava com o irmão. Quando viu ele, começaram a guerrear e chamaram uma rádio para patrulha, que vocês falam aqui, né? Policial, né? Isso. Para levar ela. Daí foi. E a consequência ainda foi que quando ela sentou perto de um dos policiais que estava barrando ela, era ele que tinha achado o corpo da irmã dela no acidente. Só que não tinha ambulância para buscar, ele voltou na patrulha onde estava, pegou o jornal e foi e cobriu o corpo dela, até voltarem e pegar o corpo. Só que como ela estava o espírito solto, né? Daí começou a agradecer ele por ter ido cobrir o corpo dela. Ah. E ele chorava desesperado. E daí? Pela confirmação, né? É. Daí eu tive que segurar o espírito do meu aparelho para não ter um desligamento, uhum, até ela se acalmar. Uhum. Depois ela se acalmou, depois fez os tratamentos certinho, bonitinho. Uhum. E com a ajuda da espiritualidade, dos médios kardecistas, uhum, a gente sempre estava em policiamento, só que a gente não podia deter. Sabe? Uma rodoma, né? Vamos fazer aqui um círculo, uhum, e a gente vai segurar para não fugir nem para cá nem para lá. Uhum. As energias barra. É fosse como você fizesse assim, baulado, assim, com uma lona, uhum, quando vocês fazem para as crianças brincar essas coisas, uhum, para não ultrapassar. Uhum. Então foi quando o meu aparelho, graças a Deus, ficou bem. E o que ela falou tudo para você, e é verdade, filho. É. Eu pus uma serviçal minha para entregar a rosa para ela. Olha. Tá? Era uma serviçal que cuidava muito bem. Eu fui uma pessoa muito simples. Quando desencarnei, meu irmão, a minha batina nem era oficial. Eles procuravam. Mas para mim, importante era meu coração. A minha espiritualidade, não as minhas vestes. É. Eu sei que você é simplório, uhum, eu sei que não é a roupa que te vai fazer. Sim, querido. Claro. É a bondade no seu coração, a iluminação no seu espírito. E assim mesmo ainda, meu filho, às vezes ainda tem alguns piquetes que a gente fala, né? uns piquetes que a gente não consegue distorcer, não consegue tirar do coração. A gente tem que ser realista. Meu irmão, a gente tem que dizer, Pai, perdoai e não sabe o que faz. Porque as pessoas magoam, as pessoas fazem a gente sofrer. E o amor acoberta tudo, filho. O amor é uma energia sem limite. Ela cobre tudo. Ela é injeção de ânimo na vida. De todos os filhos, não é? Olha só. Você está gostando de meu diálogo? Quando, depois que a gente se encontrou lá na casa da Maria Helena, eu já encontrei com o senhor no mundo espiritual? Já, você se despende bem fácil. Como é que foi esse encontro? Conta um pouco. Que nosso no mundo espiritual. Nosso como é mundo que foi? Espiritual? Isso. Nosso encontro lá, como é que foi? É bem além, sabe? Eu gosto da tua personalidade. Eu gosto do teu eu. Eu gosto do que você faz. Porque o tempo de estar malhando todas as religiões, você está se desempenhando, você está fazendo uma redoma de todos os campos. Tem pessoas que se falam em Exu, vocês pensam assim que é um lobo mau. Exu? É. Como é que o Monsenhor define Exu? O Exu, ele é, como diz assim, filho, aqueles espíritos que tem os espíritos que tem um dom de estudar, de se esclarecer, de fazer uma faculdade, de fazer uma terceirização, de fazer um monte de coisa, não tem? Sim. E tem aqueles espíritos que ele se acomoda. Começou a aprender o beabá, a fazer seu nome, ele acha que já sabe tudo. Porque tanto que nós temos, né, as nossas obrigações lá no alto. Isso. Mas o que que é? Começa tudo procedimento por procedimento. Para você fazer uma casa, como que faz? Uma alvenaria ou uma casa de madeira, como que é que faz o projeto? Isso. Primeiro. Não começa as fundições? Isso. Para você pôr os estandartes, para eles ficar de pé? Precisa. Precisa de muitos auxiliadores, não precisa? Sim, sim. Então assim também, meu irmão, na espiritualidade não é diferente. Nós precisamos do alinhamento. Todos são trabalhadores. Somos trabalhadores de Deus. Tem uns que fazem a parte deles, tem uns que se prende na mata, tem uns que se esconde no mar. Tem o comando do mar, né? São regras diferentes. É certo. São espíritos não ambiental. São espírito da natureza, da água. Olha, meu irmão, quando eu trabalhava com a minha irmã Tarja, que era como chamavam ela. O outro aparelho que o senhor manifestava. Isso. Tinha a irmã dela que trabalhava com seus sete flechas. Olha. E meu aparelho. Então era um trio parada dura. Que maravilha. Olha. Santa Maria Bueno. Você sabe que entre uma religião, entre um médium e outro, às vezes tem umas mesquinharias. Ai. Então, a gente precisa saber trabalhar muito nisso aí. Meu aparelho trabalhou em muito centro. Meu aparelho fez muita coisa, querido. Mas agora já está na vez de ela voltar a fazer essas coisinhas que ela deixou de fazer. Vai voltar para um novo ritual, né? É, olha só. Para ajudar as pessoas. Agora ela não tem compromisso com o ganha-pão dela. Não tem. Não precisa muito, querido. Já aposentou. Uma barraca. É. Um cantil para você ter água. Olha. Um pão para você comer. Nossa. E uma casa para você. não é? Graças a Deus. Quando os tantos filhos investem tanta coisa, e chega um dia o filho parte, e às vezes esses grandes castelos, essas grandes coisas com muitas... Pompa. Isso, querido. Às vezes o filho vai, às vezes a filha vai. Fica abandonado, vende para alguém que não cuida, que não zela. Então tem muitas divergências nisso aí. Mas eu confio muito em Deus. Em Deus. Eu peço muito a Deus que te proteja. Oh. Você estava perguntando para o aparelho quantas entidades estavam aqui. Isso, quem que ela via aqui? Seu giramundo lá fora, que são os coordenadores lá, lá de fora, seu sete flechas, seu Xosse da Mata, Caboclo Indaiá, Caboclo Jurema, Caboclo Jaciara, que são os caboclos que o meu aparelho recolhe para vir trabalhar, para circular. Sim. Os médicos, enfermeiros da espiritualidade, né? Sim. E isso também, os nossos irmãos socorristas, os nossos irmãos, que vêm para tirar meus irmãos de vocês, aquelas energias nevasca. Aquelas energias o quê? Nevasca. Isso. E ela gruda, você tira às vezes só com um punhal, né? Nossa. Mas não vai chegar tanto, né? Não. Porque se tiver um bom guerreiro do lado, meu pai Ogum, né? Meu filho, o homem que comanda o cemitério, que ajuda aquele povo, Rei Muru, que coordena eles. Porque tem espírito que você tem que pegar com lança. Tem espírito que você tem que pegar com pregador. Nossa. Como eu disse, imobilizar. Claro. Para ele seguir uma meta. Então aqui tem tudo uma equipe. Tem. As crianças benéficas. O anjo de guarda de vocês já é um grande aliado na iluminação. Você vai viajar muito, querido. Olha a tua simplicidade. Você vai longe. É como diz meu filho. Não precisa de um castelo para a gente se tornar um príncipe. Oh. Não é mesmo? Que bonito. Não é verdade? É, realmente. Quem sabe você, da maneira que você ande, você, um príncipe, se sinta bem melhor do que ele lá, pregado num castelo. Ah, realmente? Que só pode olhar pelas ventarolas. Só de eu contar com a sua assistência, já me sentirei assim. Então, mas isso mesmo, já que você está perto, querido, já que você está tendo contato comigo, que eu quero ser o seu aliado. Oh, e vou te ajudar. Pronto. Agora já vou me sentir um príncipe. Você, um príncipe é não preso. Não preso. Um príncipe na liberdade. Isso, graças. Não é mesmo? Sim. Quero a sua companhia. Mas que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te assista bastante. Que Deus abençoe essa família, que está dando essa mão palmatória para você ter o esclarecimento do meu aparelho. Claro. Né? O senhor também. Que Deus abençoe eles bastante. Muito. Que Deus ilumine bastante. Querido, a gente não tira a casca da ferida num soco só. A gente vai rodando pelas bordas, que daí onde está bem afetado vai ter que esperar um pouquinho para daí arrancar. Deus é muito bom e faz obras maravilhosas na vida do meu filho. Por isso que eu digo para o meu filho, aleluia, glória a vós, Senhor, aleluia. Aleluia, glória a vós, Senhor, aleluia. Te dou a paz, te dou a bênção, te dou a luz e te dou a glória da divindade do espaço. Que o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder, que assim seja. Tá bom assim, meu amor? Oh, graças a Deus. Senhor, o senhor hoje fez algumas previsões sobre o futuro da minha caminhada, mas no outro aparelho o senhor também já fez previsões que se verificaram corretas. Uhum. Como que o senhor faz essas previsões? Meu filho, nós temos... Uma vez eu falei, meu marido passou essa mensagem para você, não passou? Passou. Quando eu estava se desligando do aparelho, eu falei para ela que eu voltava a trabalhar com ela, mas só que eu não sabia nem, quando e nem como, isso. Porque eu não tinha permissão de abrir a boca. Porque às vezes, querido filho, às vezes vocês estão imaturos ainda. Às vezes vocês não estão madurinho, não, com todo aquele docinho da fruta. O filho tem que estar preparado para a grande jornada da evolução, não é assim? Ai. Mas vou te acompanhar, porque você é uma pessoa distinta. Estou muito feliz. Você é uma pessoa sem glória, querido. Graças a Deus. Quero que Deus te abrande e abençoe, não só você. Todos os nossos irmãozinhos da face da terra, que são todos filhos do mesmo Pai, é preciso da misericórdia divina, que Deus ilumine e guie todos os passos deles, não é assim? Monsenhor, qual foi a escolha mais feliz de toda a sua existência? Eu sempre fui uma pessoa alegre. Eu já fiz o celibato, filho, porque eu gostava. Eu sou aquele monsenhor que gosta da pobreza, ser simples. Do mesmo modo que Deus recebe os bispos, os cardeais, mas a gente nunca sabe o interior dele. Quem sabe do interior de vocês? Realmente. Às vezes nem mesmo vocês sabem. Eu sou uma pessoa alegre. Eu gostava de cantar, eu gostava de dançar, eu gostava de fazer muita coisa, brincava com a criançada. Onde eu estava, estava aquela criançada tudo atrás de mim. Quando eu ia fazer a missa, lotava a igreja. Querido filho, você vai ter uma visão. Você entra numa igreja hoje, dá para você contar no dedo as pessoas. Por quê? Porque quando a gente faz um chamarisco, o auxílio chega junto. Mas quando você começa a impor muita coisa, como você começa a colocar coisas que não têm um conteúdo, as pessoas não ficam. Hoje em dia, os pessoal estão muito mais ao léu do que seguir uma religião. É o entretenimento, né? É. Sensualismo. É isso. Tudo. É tudo. A riqueza para eles está em primeiro lugar. Oh, meu senhor. Né? Querem ficar mais bonito. É. Querem ficar o chamativo da beleza. Nossa. Então, cada um é cada um, né, meu filho? Ô, meu senhor, o que acontece quando a gente morre? É, tem tudo um preparo, né, filha? Para começar, quando o filho desencarna, já tem um auxiliar parente e a equipe de socorro, um socorrista. Já leva um direitinho para ficar em um lugar, para até se repousar, até, né? E tem muitos que fogem. Olha. Sabe por quê? Por quê? Eles põem numa incubadora. Porque a família começa a chorar, a pessoa começa a chorar e chamar por eles, outros por brigas de herança. Então eles ficam tão alucinados que eles chegam a estourar as cúpulas. E tem um que não quer saber, quer ficar aqui, quer ficar no serviço, quer ficar em outro lugar. E não pode. Ele já se desmembrou. Certo. Ele não tem o preparo que nem nós temos de vir trabalhar com o meu aparelho. Muita gente faz essa pergunta. onde é que fica o espírito do aparelho quando eu estou trabalhando. E aí? Eu fico do lado. Ah. Eu só transmito. Entendi. Às vezes até chega uma aproximação bem próxima. Uhum. Mas o espírito dela está aqui do lado. Isso, entendeu? Claro. Porque cada entidade tem um procedimento dela. Claro. Né? Não somos todos iguais. Como vi o aparelho falando ali, é quando eu estou igual um bando de japonês. Né? São todos olhos puxados, nariz enterrado e a boquinha pequenininha. Mas são tudo filho de Deus, querido. Sim. Deus é muito bom e Deus vai ajudar muito vocês. Não só você, filho, mas a família que se doar para um aprendizado. Né? Isso, nossa, então, tudo o de serviço Deus. Que você faz isso. É um aprendizado de Deus. Oh. Entendeu? Graças a Deus. Sempre põe isso na mente. Pode deixar. Que você faz? Um aprendizado de Deus. É um bom tema para você. Tá bom assim, filho? Nossa. Tem alguma pergunta? Isso, temo. Tá. Quanto tempo o senhor pode conversar ainda com a gente hoje? Filho, o tempo que Deus permitir. Tá bom. Tem mais uma outra entidade, né? Isso, daqui a pouco a gente tá vai falar. Tá lá fora. Já tá lá fora, já, né? Tá lá fora, porque ela gosta das coisas que não fazem parte de mim, né? Então ela tá lá no portão. É uma outra sintonia. É. Isso. Outra dimensão. Mas não deixa de ser filha de Deus. Dona Pombogira Carol. É. Tá certo. Deixa eu falar com ela daqui a pouco. Sim. Monsenhor, que o senhor mais gosta de ver no humano encarnado a hora que ele está passando por uma dificuldade? Que tipo de atitude o senhor gosta de ver no encarnado a hora que ele está passando por uma dificuldade? Às vezes, querido filho, às vezes ele tem que passar por aquilo. Uhum. Né? Uhum. Mas você sabe, tudo que é difícil, às vezes ele se torna muito fácil. Ah, é? Sim. Tem pessoas que se apavoram com uma mordinha de pernilongo. Sobretudo se tiver as zika vírus. Também. Que é, já é morra, uma, né, coleta de outra geração, né? Uhum. É, o espírito tá, a espiritualidade tá evoluindo. Tá certo. Mas, filho, quantos filhos que tem que deixar a terra, chegou a hora dele, ele vai a hora que Deus chamar. A hora que é a hora dele. Tem gente, nossa, mas era tão jovem, não aproveitou a vida. E se ele fez a programação só para aquele tempo? É aceitar, então. É essa atitude de aceitação. Aceitação. Porque Deus sabe o que está fazendo. Mas às vezes é difícil. Se você perguntar para o meu parente quantas vezes ela morreu, ela é capaz de escrever aí. Né? Já estava quase do outro lado. Mas ela cumpriu um compromisso. Quantas coisas que a gente livrou, que eu livrei ela, e ela está aqui, firme e forte. Olha, né? É ter fé, então. A fé é o maior alimento que o Senhor tinha que ter sempre na boca, no pensamento e no coração. O maior alimento que o quê? É o melhor alimento que o Senhor tinha que ter na boca, no pensamento e no coração. Como é que o senhor se sente quando vão aonde estão os seus despojos mortais e fazem uma oração em seu nome ou pedindo algo para o senhor? Eu vou falar uma palavra. Ah, isso. É o meu refúgio. Oh. Eu fico ali abençoando todos. Abençoando. Eu faço pontualização. A única coisa que eu mais... O que que você gosta mais? O que que eu gostava mais de fazer? Não era rezar e orar para os filhos? É. Ajudar? Isso. Quem precisar? É. E eu, se Deus deu a permissão de eu vir aqui, e não é só eu, querido. Tá? Tem o Dom Manuel, tem o Padre Léo, tem o Frei Galvão, né? Padre Junqueira, eu falei com ele. É. Então, querido, tem tantos, né? Ah, é. Nosso irmão Tarcísio. Ele também é. Sim. Tem quantos? Você sabe, querido. Meu aparelho é muito ligado. Isso ela não contou pra você. Não contou, isso ela não contou. Um dia ela tava tão nervosa, tão agitada, que ela dobrou o joelho e rezou. E ela viu, assim, uma imagem do Pai. Papa João de Deus. Bem próximo dela, que ela viu assim suando as bochechas dele. Então, meu filho, vocês conversam com Deus, vocês conversam com tudo. Vocês são obras benéficas, divina. Não adianta, filho, quando o filho está nervoso, às vezes o carro enguiça, já tem vontade de quebrar, às vezes já tem vontade de encostar, às vezes tem vontade de fazer não sei o quê. E às vezes, se acontecer um probleminha lá, para ele não sofrer um acidente lá na frente. Entendeu? Para que que serve o socorrista? Para que que serve os anjos de guarda, o anjo guardião? É lei deles, né? Auxiliar ao próximo. O anjo da guarda de vocês tem a missão, ele tem o compromisso deles quando vocês dormem. Ele também sai fazer a visita dele. Ele também vai no lugar lá saber realmente o que é que ele tem que fazer, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro. Não é isso que vocês fazem? Quando você vai fazer uma coisa, você não pega uma caderneta e não começa a marcar tudinho assim, e faz xizinho, e faz não sei o que, Isso. Vocês têm que mentalizar isso. O que vocês vão fazer. Certo. Porque senão não vira uma bagunça. Ah, é. Que olha, filho, vai ser que nem resto de sexto de feira. Olha. Você não vai achar nada, a não ser as fontes. As coisas das frutas. E que tem muita gente que aproveita isso aí. Mas fico muito feliz de falar com você. Estou muito feliz de poder contar aí também com a sua assistência nesse trabalho. Sim, né? Que Deus é muito bom, que Deus vai me ajudar. Sempre você bata seu pé direito. O sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. E se você quiser anotar a minha oração, você anota, ou se não, peça para o meu aparelho passar para vocês. Porque hoje em dia o filho nem se benzer, se benze. É Pai, Filho, Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade que me acompanha, aonde quer que eu esteja. Não é? Nossa, é realmente. Né? É uma coisa rápida. Você se benzendo, livra de assalto, livra de acidente, livra de tanta coisa. Né? É. De perdidos e achados. Não então, custa nada, né? Não. É só se benzer para que vocês tenham um progresso e evolução bem rapidinho. Monsenhor, o senhor pode falar um pouco sobre as atividades que o senhor desenvolve, desempenha no mundo espiritual, de espírito para espírito, de coração para coração? Sim, nós vamos nos socorros, né? Isso acompanha muito o meu aparelho quando ela vai no hospital, quando ela vai nos lugares, entendeu? Meu aparelho atende muito médico. Atende? Ela atende. Nossa! Ela atende muita gente. E agora com essa iluminação da tua percepção de mostrar o elo de que os irmãos precisam, isso vai é uma dádiva. Uma coisa buscando. É corrente, a corrente não é uma coisa laçada. É. Um cordão no outro, um cordão no outro. A corrente da paz. A corrente da bênção. A corrente da luz. Tenho muitas atividades. Mas eu procuro visitar os doentes. Eu procuro fazer muitas coisas. E nós também temos o nosso compromisso lá em cima. Né? Mas aqui atendo bastante. Eu fico muito na igreja. A igreja ali? Rezo muito. E daí tem as minhas visitas que tem que fazer também, né? nos hospitais, nos outros lugares. É. No cemitério eu deixo pro comando de lá, né? Tá, claro. Lá eles cuidam. Isso. Lá eles fazem a parte deles. Existe o respeito, né? É. Diz que o respeito é bom, não é vendido e não é comprado. Ah. Né? Nossa. É uma coisa que vem do eu de você. A luz brilha em todos os cantos e recantos, meu filho. Quero que você fique em paz. Quero que Deus abençoe a família. Que eles tenham um progresso bem elevado. Que Deus é maravilhoso. E faz obras maravilhosas na vida do filho. Tá certo. Bom, senhor, então, para não nos estendermos muito... Você quer que eu deixe a oração? Isso. Que deixe a bênção também, né? É isso. O senhor passa uma... Se você não gravar, mas você grava, né? Tá gravado aí. Tá gravando. Você pode fazer um rascunho, né? É. Então abençoa todos os nossos irmãos. Que seja abençoado com o galinho do monte, com a água da fonte. Se tiverem pé, não alcançarão. Se tiverem mão, não pegarão. Se tiverem ouvido, não virão. Se tiverem boca, não falarão. Se tiverem olho, não enxergarão. Se tiverem laço, não laçarão. Assim como os 12 apóstolos seguiram o Cristo Consolador, tanto na alegria como na dor. Fiquem com Deus e fiquem com Jesus. Fiquem com Deus e fiquem com Jesus. E que a paz permaneça no coração de cada um de vocês. Tá certo assim, meu filho? Ei, meu senhor, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Viu? Muita paz pro teu coração. Que felicidade, viu? Seja feliz. Ah. Sorria. Alegria contagia a alma. E ajuda muito o filho da face da terra. Não é assim? Que mensagem final, então, o senhor passa os fios que acompanhou a gente até agora, que tem, assim, também amor pela religião católica. Sim, a religião, seja ela o que for, filho. Você ser uma boa pessoa, você ser um carismático, você seguir a religião que o filho deseja. Porque hoje em dia está muito dividido. Uhum. Né? É. Mas então que pense em Deus, que agradeça a Deus, que se dê bem com a família. Que Deus ilumine os passos, pelo menos, da pessoa que ela quer seguir o caminho da paz, o caminho da bênção, o caminho da luz. Que se venere nisso aí. E que Deus ajude a todos. Que Deus é o bom pastor que a recolhe todas as suas ovelhas. Pode ser até aquela ovelha escurinha que está no meio dos branquinhos lá. Isso. Que eles às vezes querem fazer diferença. É. Mas não. São tudo do mesmo rebanho, meu filho. E, Monsenhor, do Evangelho de Jesus, qual é a passagem que o senhor mais gosta? Eu gosto de orar bastante, filho. Eu gosto do Salmo 97, o Salmo 30, 102, 117, que são as palavras sagradas da Bíblia Sagrada. Que ajuda todos os filhos da face da terra. E que ajuda muito os filhos. E a oração do Santo Pai Nosso. Que abrange e abençoa todos os filhos da face da terra. Não é assim? Montanha, então. Isso. Olha só. Tudo bem com você, meu filho? Obrigado. Muita paz para você. Trazer seu conhecimento no diálogo com os espíritos. Isso. Fazer a oração que Jesus deixou pela terra, em benefício de todos os nossos irmãos necessitados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livre e liberte de todos os males, que assim seja. Que seja todos nossos irmãos abençoado com o galinho do monte, com a água da fonte. Se tiverem pé, não alcançarão. Se tiverem mão, não pegarão. Se tiverem ouvido, não virão. Se tiverem boca, não falarão. Se tiverem olho, não enxergarão. Assim como os 12 apóstolos seguiram o Cristo Consolador, tanto na alegria como na dor. Que Deus abrande e abençoe. Aleluia, glória a vós, Senhor, aleluia, aleluia, glória a vós, Senhor, aleluia. A paz de Deus e do Divino Espírito Santo, que permaneça para sempre junto com meus irmãos, que assim seja. Graças a Deus, até uma nova oportunidade, meu irmão. Graças a Deus. Que Deus te abençoe bastante. Quero te energizar com a bênção do Divino Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, que te cubra com o manto divino, Santíssimo Sagrado. Que Nossa Senhora te cubra com o manto divino, Santíssimo Sagrado. E que te assista toda hora, todo momento. Agradeço a Deus e a Jesus por mais esse momento de paz, de amor e de prosperidade, que assim seja. Salve, meu irmão. Salve, Monsenhor. Que Deus te dê muita paz, que Deus te dê muita luz e que Deus brilhe sempre no teu olhar e no teu coração. Fique com Deus e fique com Jesus. Que eu volto para Deus, eu volto para Jesus, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Deus e a Jesus, os nossos irmãos que nos assistiram nesta hora, nesse momento. Que assim seja. Amém, Jesus. E daí? Maria Helena? Oi. Quando termina assim, eu sempre falo um pouquinho com o médium. Como é que foi a experiência da incorporação do Monsenhor Celso? Ai, mas ele é muito, muito doce. Doce? Doce. Como é que ele chega e como é que ele sai? Ai, assim, como é, que... é uma tranquilidade. E daí tem os nossos irmãozinhos que vêm junto. Ele deixa assim, eu vou te explicar como. É como se eu estivesse flutuando. Leveza do corpo e da alma. Ele traz muita paz. Muita paz. A gente se sente muito bem. E todos que procuram a senhora para falar com ele, a senhora arruma o tempo dele. É, Jefferson. A minha vista já está meio fraca, assim, entendeu? Mas quando eu trabalho com ele, vem a minha visão, vem tudo. Ela muda, né? Certo. Então as pessoas vão procurar a senhora na sua casa. É por motivo de saúde, é por motivo de embaraço. E a senhora diz assim, olha, eu vou no lugar se preciso, venho aqui em casa se preciso. E a espiritualidade, tudo vai com a senhora. E a senhora vai falando ali o que está vendo no mundo espiritual. Olha, Jefferson, eu fui atender uma pessoa e daí ele comprou uma casa. E a casa dele, você está no livro lá que eu estou escrevendo. Né? Isso. E daí a mulher dele não conseguia entrar dentro da casa. Não conseguia entrar dentro da casa. Daí eu fui lá, entrei, pedi para ele ficar com as crianças. Ele só tinha comprado umas coisas lá para casa. E daí tá, eu digo só que daí eu vou incensar a casa, né? Comecei. Lá do fundo tava vindo, chegou numa sala assim na saída, tinha um sofá daqueles que faz com uma parede de tijolo assim. Põe a parede de tijolo e põe o sofá em cima. Uma almofada, né? Isso. Mas era grande, era um sofá de canto assim, né? Claro. Tipo um L. Daí eu cheguei ali, deparei com uma mulher enforcada. Oh, em cima do sofá. Mas... No mundo espiritual. No mundo espiritual. Era um espírito. Era um espírito. Só que a mulher dele não entrava dentro da casa. Dava um desespero nela e ela não entrava. Era isso então. Tá. E ele tinha mandado fazer umas reformas lá, mas só perdeu dinheiro, porque os caras começaram a fazer serviço e abandonou tudo. Daí eles pediram para ele tirar o quanto antes aquele sofá dali e quebrar. Só que daí eu não falei para ele, eu digo, falei, ó, doutor, eu preciso falar com você no teu consultório. Claro. Né? Não ia falar na frente da mulher dele, né? Daí eu falei, doutor, onde você comprou, de quem que você comprou a casa? Aí eu comprei da imobiliária. Daí ele disse, eu digo, você tem para saber como que, aonde que é a imobiliária? Daí ele falou, não, eu vou falar com o cara lá. Daí ele falou, ah, Maria Helena, eu comprei de uns pessoa que tem de herança, né? Mas diz que a dona da casa tinha problema mental e se matou lá dentro. Nossa! Eu tirei a mulher de lá, rezei bastante, pedi para ele passar para mim. Agora ele construiu a casa dele, deve estar acho que uns 24, 25 peças na casa. Porque ele pôs o consultório dele lá tudo. Então, foi embora a mulher. Sim. A espiritualidade tirou ela de lá. Por isso que é difícil, Jefferson. Às vezes você ir morar numa casa e você não sabe o que aconteceu lá dentro. Uhum. Né? Às vezes teve morte lá. É. Daí a pessoa não fica lá rodando conforme, às vezes mesmo você matou, né? Ah, é. Eu fui entender uma menina esse tempo aí, que o cara se matou dentro da casa. Se matou? Daí a mulher entrou lá. Uhum. Não sei se usava droga, o que era, não sei, que o cara se matou lá dentro. Uhum. Só que daí ela alugou a casa e foi morar. Ela tem uma mãe dela assim, que ela tá meio com aquele problema de Alzheimer, essas coisas assim, né? Uhum. E daí os filhos. Daí não conseguiam ficar lá dentro da casa. E era tudo, doença, ela tinha os gatos dela, começou a morrer. Os gatos começaram a morrer, tudo. Daí a minha amiga pediu se eu ia lá ajudar ela. Ó, daí eu cheguei lá, o patrão dela tinha mandado ela embora. E ela ganhava mais ou menos lá, né? Daí ela disse, não sei o que eu vou fazer agora com as minhas crianças. Ou ela mora sozinha com os filhos. Tem um dos filhos dela lá que o pai ajuda. Só que depois que eu fui lá, ela foi no outro dia trabalhar, o patrão resolveu que queria ficar com ela de novo. E aumentou o serviço, aumentou o dinheiro para ela. Uhum. Deu umas ajudas melhor para ela e ficou a paz dentro da casa. O que tinha na casa? O cara que tinha se matado. Ai. Eu já fui em cada lugar assim. Graças. Mas daí tá tudo bem. E agora ela tá bem. Tá bem. E a guria não tem religião. Ela é, acho que é evangélica, não sei. Uhum. O pai dela é evangélico. E agora disse que foi para uma outra religião lá, porque ele disse que não estava bom lá onde que ele estava. Entendi. Né? Então eles não têm diálogo muito, sabe? Eles pulam de uma religião no outro e a menina acho que nem sabe, não segue, não sabe o que segue. Tá certo. E o filho está na mesma faixa. E, né? É sempre a vidência que leva a senhora a atender as pessoas dessas maneiras. Por isso que às vezes quando eu vou fazer algum trabalho, porque o espírito se esconde. Ah. Eu fui fazer trabalho para um pessoal lá de registro. O menino estudava aqui. E daí, eu levei 9 meses fazendo o trabalho, ia em casa, atendia e tal. Daí falei, não, eu quero ir na tua casa. É. Daí fui lá na casa. Ah. Era bem pertinho de Finados, né? Daí chegou, daí vieram os pais dele que não era daqui, que eram de registro, a irmã dele estudava aqui. Mais um colega dele, sim, que é daquela religião messiânica, né? Ah. E o filho dele. Daí tá, nós estava assim, daí de, ah, vamos fazer lá no quarto, que lá é que tinha mais espaço, né? No quarto dos pais dele. Tá, daí tinha um guarda-roupa assim. Primeira coisa que eu entrei lá, fui lá, o espírito atrás do guarda-roupa. Ah. Fazia 9 meses que ele estava escondido lá. Ai. Daí resolveu vir e pedir as coisas para Finados. Ah. Ele queria 7 garrafas de pinga. Eita! Ele queria não sei quantas velas, 7 maços de velas, não sei o quê. E eu tinha uma, né? Ele reduz tudo, né? É? Reduz tudo. Ele falou, não. Eu vou lá na beira do rio e eu vou te levar o que você quer. Mas você vai levar. Eu vou levar. 7 velas. Vou lá dar um para cada um, a tua vai ser só uma. E eu vou derramar a pinga lá para os outros. E você vai ficar com tantinho assim. E foi o que ele fez na garrafa. E deu certo. E você sai de lá. O cara sumiu. Nunca mais apareceu. Tio Mané Baiano, que é um dos seus guias. Isso. Tá certo, então. E daí eu gosto de ir na casa, porque às vezes o espírito fica escondido. Um dia já achei espírito. Ai, eu não contei. Eu escrevi lá no livro. Atrás dos quatro. Dos quadros? Versículo. Nossa. Ele sim, qualquer coisinha ele se esconde. Uhum. Agora, quando os guias vêm, né? É. Aí eles buscam, fazem busca, né? E tem muitos que saem pra fora e depois. Olha. Se você não dá um preparo, ele pega e vem. É, né? Acha um portal ali no quadro e se esconde atrás daquele portal, né? É. Bom, então tá certo, minha querida. Muito obrigado. Ah, imagine. De permitir a gente gravar com as entidades através do seu aparelho mediúnico. Ah, isso é muito bom, eu fico muito feliz. E é uma maneira das pessoas ver as coisas boas que Deus deixa pra gente, né? Oh, né? Graças a Deus. Fico feliz.